Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Do ano, de uma banda que tem sido de muitos anos, pelo menos aqueles em que lança trabalhos novos, são os Dunyan, o disco último Alashsak e o início da Orelha Extra de hoje, mais duas horas de canal auditivo suplementar, com o tema In Gang Om Aret. Fiquem por aí. Por aqui o que conta mesmo é a música. Sufjan Stevens. Voltamos a Carrie Ann Lowell. Now that I fell into your arms, my only lover, give out to give him. I search for the castle I lost. Drag me to hell in the valley of the dead. Like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. Ooh. Ooh. I slept on my bed. Shade of the meadow lawn. Like a champion, get drunk to get laid. I take one more hit when you depart. I'll drive that stake through the center of my heart. Chasing the dragon too far. Shade in the shadow of the Thank you. já estamos com a orelha extra de hoje, primeira hora, depois dos Dungeon, Sufjan Stevens de Carrie Ann Lowell, os últimos temas do disco, No Shade in the Shadow of the Cross e Blue Bucket of Gold. E prosseguimos agora com o produtor holandês Baz Braun, ou melhor, Fatima Yamaha, do EP What's a Girl to Do, para hoje este Between Worlds. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Orelha extra, primeira hora, com Fernando Cabrita. Para trás ficou Fátima Yamaha, do EP What's a Girl to Do. E de seguida vamos continuar com aquela que é uma das grandes bandas do neopsicadelismo das últimas décadas. E com uma das suas formações mais conhecidas e que mais discos tem editado. Falamos dos Acid Mother's Temple and the Melting Paraíso UFO, o projeto liderado por Kawabata Makoto. É um CD saído na Important Records, onde os Acid Mother's Temple fazem a recriação de um tema e um disco saído em 1973 do japonês Osamu Kitajima. Vamos ficar precisamente com esse tema que dá o nome ao disco. Chama-se Benzaiten. Os Acid Mother's Temple and the Melting Paraíso UFO. Recriação deste Benzaiten, ou os arranjos deste Benzaiten, de Kawabata Makoto e também de Tsuyama Atsushi. Thank you. Thank you. É um dos últimos trabalhos lançados pela formação já histórica, liderada por Kawabato Makoto. Os Acid Mother's Temple and the Melting Paraíso UFO, regressão do tema de 1973 de Osamu Kitajima, precisamente Benzaiten. Porque ficou na primeira das duas horas de Orelha Extra, já histórica formação Acid Mother's Temple and the Melting Paraíso UFO. E vamos continuar ainda no país do Sol Nascente, agora com a aventura de Kaz Takamasa, também conhecido como Takamaster. Dá pelo nome de Boys Age. Já este ano lançaram vários trabalhos, CDs, cassetes, também um single com R. Stevie Moore, o que não admira. Há bastantes semelhanças entre a música que Takamasa faz e a do já histórico R. Stevie Moore. Temos por aqui vários discos, vários trabalhos, melhor dizendo. Um deles é este que vamos escutar a seguir. Chama-se The Inner Moon e vamos ficar com o tema-título Boys Age. De amanhã. Welcome to the future. Orelha Extra com Fernando Cabrita, através da Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM em Vila Real, 104.3, também Rádio Castrense, podem ouvir através das frequências, obviamente, de cada uma destas estações radiofónicas e através do streaming direto na página da internet também de cada uma delas. Estamos também na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. Podcast em www.orelhaextra.com. O contacto faz-se através do Facebook, do Twitter e do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Assim é que está bem. Vamos continuar, como já é habitual, tem acontecido nas semanas passadas, com a compilação editada dos britânicos de Clientele, recentemente, Alone and Unreal, The Best of the Clientele. Falta dizer que esta compilação traz um outro disco bónus em regime de download, um disco que nunca tinha sido editado pelos Clientele, chama-se The Sound of Young Basingstoke. Vamos chegar com dois temas daí, Southern Way e Rain. Sunlit eyes, I see my love, and though I want you, acrescenta absolutamente nada em termos criativos à carreira dos Clientele, serve apenas para os fãs empedernidos, assim como nós, terem mais qualquer coisa para além dos temas que já estavam nos álbuns de originais dos mesmos Clientele. Temas que, reunidos num disco que deram o nome de Sound of the Young Basingstoke, nunca tinham sido editados, em regime download, para quem adquirir a compilação Alone and Unreal, The Best of the Clientele. Continuamos agora com Ridges, de Man Bait, mais uma versão que por aqui se encontra, no caso para os Vatican Shadow, da nossa velha conhecida Church of All Images. Sons que encerram a primeira hora de Orelha Extra de hoje com Carl O'Connor, ou melhor, Ridges, do álbum Man Bait. Depois, possivelmente, ainda um pouco dos Evening Hymns do recente Quiet Energies. was a portal that I could open up, a hole into my body, let it all pour out, like a wasp in the window, like the leaves in the trees, this gravel in my first one to go, I'll ride back and let you know, I'll test the waters, I'll find those silent places, maybe my transmission will fail, maybe those words I will not write, just me in the valley, keeping the secret.

É o projeto do polaco Jakub Jawlek, a que deu o nome de Stara Jeka. O álbum último chama-se Zapnelli Che Oche Jemi, qualquer coisa do género, e ouvimos o tema 1. Não dizemos o nome porque o tema é bem grande e o polaco não é nada o nosso forte, e já não tivemos tempo tão bem de ver como se dizia isto no Google Tradutor. É o início da primeira das duas partes da orelha, ou melhor, da segunda das duas partes da Orelha Extra, mais 60 minutos com Fernando Cabrita. Bem-vindos. Sticking the Will, do álbum último From Here, desta vez foi Bows of London. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Semana passada tínhamos ouvido os temas do lado A, do novo single para o trio norte-americano Vex, chama-se Give and Take. Semana passada os temas foram Black Slash White e Sleeping in the Attic. Para hoje ficamos com os temas do lado B, Walking in the Rain e Flattened Scenes. Novo disco para a formação Sons of Kemet, Shabata Hutchins, Tom Skinner e Seb Rochford, agora com um novo tocador de tuba, Theon Cross. Lest we forget what we came here to do. Hoje este In the Castle of My Skin. We'll be right back. duas baterias, saxofone, também clarinete e tuba, os Sons of Kemet, do novo, segundo álbum na carreira da banda, Lest We Forget What We Came Here To Do. Também Eric Burton, enquanto Rabbit, o recente Communion. Esta chama-se Ox. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. disco chama-se Dying Surfer Meets His Maker. Pertence aos Old Damn Witches. Foi El Centro. E os Yola Tengo com um disco que é maioritariamente de versões. Stuff Like That There. He sounds too blue to fly. That midnight train rides along. I'm so lonesome I could cry. Did you ever see a night so long when time goes crawling by? The moon just went behind the cloud. I'm so lonesome I could cry. Ever see a robin weep when leaves begin to die? It means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of the falling stars lights up the purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. Or a light to find my way. I I'll make it easy so you won't really quite know I'm leaving you today. On my way, and now I'm going. É principalmente um disco que tem versões de músicas de outros. Há por aqui também três remakes para canções de discos anteriores, do Ziola Tango, e dois temas originais. Chama-se Stuff Like That There, e ouvimos duas versões. O clássico I'm So Lonesome I Could Cry, de Hank Williams, e depois dos Loving Spoonful, Butch's Tune. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it on my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Orelha Extra, canal auditivo suplementar na Rádio Castrense, Rua RUC, Universidade FM, em Portugal, no Brasil, na Rádio UFSCar, em São Carlos. De volta temos o terrível trio The Thing, Mads Gustafsson, Inga-Britt Åkerflaten e Paul Nilsson Love. O álbum chama-se Shake. Do tema do Sloop, The Nail Will Burn, encontra-se no novo The Thing, Shake. Them never could have tried to test me, no never. I'm tougher in any river. I bring the coldest like November. Them dead up, I'm redder. Left the place stink like cheddar. I'm a stinky breader. them never. Could have tried to test me, no never. I'm superior to the extent it's too long to measure. Them fed up, I'm spared up. I got my head up, bold as ever. Go get up, be better, time to get up. Them never, could have tried to test me, no never. I'm tougher in any river. I bring the cold just like November. Them dead up, I'm red up. Left the place stink like cheddar. I'm a stinky spread up. Them never, could have tried to test me, no never. I'm superior to the extent it's too long to measure. Them fed up, I'm spared up. I got my head up, mold as a vet. Go get up, be better, time to get up. Bye bye de mais uma Orelha Extra, 2 horas com Fernando Cabrita neste canal auditivo suplementar. Para trás, Sam Binga, com a ajuda de Raiders e Ryder Shafik, o tema Believe, incluído no álbum Wasted Days. E mesmo até ao fim, o Zygarus Line, do recente All Things Under Heaven. Vamos ficar com Little Horn. Bye bye, tchau tchau. Adeus. shalt take no lord. Thou shalt fear your own smell. Thou shalt refer to one's government. Thou shalt trust one's internet provider. Thou shalt Instagram, internet, and expose 25 hours a day. Thou shalt give 110% to get 2% in return. Thou shalt give the police your name and blood. Thou shalt dedicate every inch into being a citizen in the trench of business. Thou shalt treat feelings and disappointments with medications. Thou shalt cure medications with more, less tested medication. Thou shalt depend on the media for safety, alertness, or lack thereof. Thou shalt steer away from the void and come back to the herd. Thou shalt spend money as soon as you can grab it. Thou shalt buy things you will never use, nor need. Thou shalt judge people's talent by other parties' estimations and embrace those as their own. Thou shalt